Reich. Departure frequency 119.35, Luanda 625, and it's called hold 5501. Sente, faça apagou, se mantém a escuta até o quarto, um bom dia. Clear to push and start, gate 11, report for taxi. This 559 is the ground. Botan 3733 para cópia. É 319 para cima. Tem como se eles autorizar para o disserve? 319. 3620. Negativo 34. Autorizado 360. Via Pedulu no 6 até Belo Horizonte e após conforme o plano. Decolagem da 10 com curva à direita, subida é a Dael, após Dael Leda, após Leda DCT Bridge. O controle 19.35, acione 5451. Controle, Salvador, bom dia novamente, ao Mata Tânia, Risco, Quebec, Hotel. Risco, Quebec, Hotel, bom dia, contato radar, 0380, direto Leda. 380, direto Leda, Quebec, Hotel. Reto, o 3733, chame pronto, tá? Pushback e acionamento. Okay, 1559 is cleared to Aeropark, flight level 360 via Upper Zulu 44 after that conform flight plan route. Departure will be from runway 10. Dial departure after dial fly heading Leda position. After Leda, fly heading Eudes position. After takeoff, right turn. Departure frequency 119.35. Scope hold 5510. 559 clear to Aeropark. Fly level 360 via Upper Zulu 44. Flight plan route, departure runway 10, dial departure, then direct Leda, then direct Eudes, after departure, stand right, dial, scope 5510. One is 559 and ready back is correct, and report when ready to push and start. I'll call you for pushback and then start up at 559. Tá Romeo Lima, go ahead. Romeo Lima, Salvador, control. Na 6311, no Recife, na 260. 260, Recife, 6311. Meu Romeu, Romeu Lima, Salvador Control, go ahead. Meu Romeu Lima, Mantifa Level 075, report red descent. O 355595 é o solo. Volta na foto, então. Ok, só me confirme o nível ideal pra ele, Elcio. Diz aqui 160, mas 140 tava bom também. Ok, será autorizado 140. Só aguarde um minutinho pra cópia que a gente tem um MD8 pra iniciar o táxi agora. Ok. Clear taxi via Abram and taxiway India on roading point, contact tower on 118 decimal 6, adjust altimeter 1016, buenas. O 355595 para cópia. Pronto. Ok, tá autorizado. Ele é o nível 140. Via Golf 677. Decola da 10, curva à direita, subida Coral. O controle 1935. E o transponder é o 0263. Combinado. Ele é o nível 140 via Golf 677, decolando a partir da 50, com curva direita, saída pela Coral 1935, controle de saída 0263, então. Pronto, 35595, tá pronto para o pushback em encenamento? Ah, trabalhamos pronto, tá? Entendi. Bom, chego na direção da Renato, POB padrão, autorizado da presente decolagem, comprou whisky direto, mantendo a minha escuta aguardando transferência, sempre fora do solo, 120 graus com 10 nós. Bridge, e em bridge interceptar o peso Luna 6 e prossegue conforme o plano. Decolagem da 10, curva à direita, subida é a Dael, após Dael, Leda, após Leda, DCT, Bridge. O controle 119, decimal 35, acione 5504 e desconsidere a aerovia peso Luna 0, a subida da El, após Dael, Leda e após Leda, DCT, Bridge, já para interceptar o peso Luna 6. Está autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, decolando a pista 10 com curva direita. Saída da El, Leda, após direto bridge, para interceptar a Zulu puramente. O controle 119.35 funciona 5504, gol no 397. Está correto, gol no 397, chame pronto para puxar e acionar. Graças, mano. Salvador, entre 559, visite o Cusco. Ok, 1559, clear to push and start, report for taxi. Clear to push and start, todo o voo está aqui. Vai estar aqui. Cordial, bom dia, guardião da 2. Guardião da 2, você está em condições de usar a tinta e todo o controle. A desculpa está, guardião da 2. Romeu, Romeu Lima, Salvador, under visual condition. Wind 126 degrees, with 109. A red cleared, flight level 350, do you accept? Okay, it's clear to Recife, a file at flight level 350 via upper risk 58. Departure will be from runway 10, left turn after takeoff. Puka departure, Alpha, Romeo, uniform transition. Departure frequency 119.35, and the squawk hold 5511. Ocean 6140, ready back is correct. Report for push and start. Which is your gate? Small 35. 1935, bye bye. 2, report for taxi. Posição 5, puxa acionamento. Autorizado, voo 983, chame para o táxi. Autorizado, para o táxi, voo 983. Climb set level 320, direct to Leda position. 320, Leda position. Diga. Frequência livre até o agresso, guardião 02. E o local, na posição 3, pushback está na mesa. O voo no 397 na posição 3, aguarde só um instante, temos duas aeronaves aí para sair do pátio, aguarde a liberação, seu número 1 no setor. Gente, mantendo a escuta no 397. Utilizado, tá, 3733, chame táxi. 04, bom dia, senhor, identificação autorizada Mari, desce da 070. Muito bom dia, Ana Mari, vai até o 070. Whisky, Quebec, até o controle. Batango, Whisky, Quebec, hotel, controle. Landes 559, clear taxi via Avron and India. On roading point, contact tower on 118.6 and pay attention due to Boeing 737 from Go Company on pushing back. Landes 559. contato com o 983 com Uno 49 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Galeão. Sente, qual o POB, por gentileza? Uno 49. Copiado, tá livre o táxi em frente, seguindo a ND8 da Andes. O ponto de espera da 10, chame a torre 18.6, ajustando 0.6. Gol no 93, boa viagem. Pega a nossa Andes, 10.16, 18.6 a porta. 559, clear to line up and take off. Runway 10, wind 130 degrees, 11 knots. Porque o Gol no 397 eu tenho mais temos um Boeing da companhia que está intacto, temos o ATR da Trip que está intacto também na seguida. Aguarde a liberação. Wind 120 degrees, 10 knots, on this 559. Torre Gol 193, bom dia, aproximando o ponto de espera da 10. Sente Gol 983, autorizado ali, manter a pista no zero. A linha mantém 10, Gol 93. Sente Gol 093. Eu tenho 3, 1016, DNS autorizado? Ainda negativo. Under 625, call Recife Center, frequency 125, decimal 1. 125, decimal 1, bye-bye. On 559, airborne at 27, contact Salvador Departure Control, 119, decimal 35. 119, decimal 35, solo, sir. Control Salvador at this 559. 559, radar contact class, first level 360, fly direct to landing position. Fly level 360 and direct landing position at the 559. Airbus da TAM vai iniciar o táxi, saindo do gate 10, pela única táxi aí disponível aí para saída, pela Índia, ok? Vai ter que aguardar esses dois tráfegos e assim será autorizado o seu pushback. Completa aproximação, torre no 8.62. 8.62, obrigado, 3.2.6. Salvador, Salvador, ingressa no corredor forte, a 1000 pés, restrito. Decolagem da pista no 7, curva à esquerda. O controle 1935, a torre 18.6. E o transponder é o 01 no 17. Marcador externo, baixado e travado, vento de 110 graus com 0 nós, ajuste no 0 no meio. Gente, reporta marcador externo, 3.89. Romeu Romeu Lima, continue your approach, report. Green Miles, report over the road, Tatória. Trip 595, mantém a ponte de espera. 8896, atrasado pouso pistão 0, vento 120 graus com 10 nós. Solo, Elton 3733 para ataque, Bruno 64, 4 horas, alterna Galeão. Tio Tan 3733, prossiga o táxi pelo pátio, Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre 186. Ou ajustando 0 no 6, boa viagem. Pátio Índia, Índia, ponto de espera 186, obrigado. O voo na 397, coordene com a equipe de solo. Após o Airbus da TAM cruzar o través do gate 3, inicie o seu pushback e chame táxi. Campo, tá. Gravar táxi. Cabravo prossegue pouso Costa Azul, Salvador. Romeo Lima, continue our boat, wind 110 degrees, 1016 QNH, report 3 miles, runway 17. Azul 4235, bom dia, aciona a identificação autorizada, bom, desce 4 mil pés, Senegal 0 no meio. Autorizado, autorizado acionamento. Na posição, gol no 397. E após o Airbus, iniciei o pushback. Obrigado. É Costa Azul ou Salvador? Porta a situação. Autorizado, 260. 260 completa a aproximação, torre no 9862. 86, boa. 104, 10.000 pés, está livre LS, reporta estabilizado. Está lá estabilizando, gol no 04. Are you able to keep or increase our speed? Okay, Trico, Papa Romeo, Romeo, Romeo Lima, make 360 to the left. 5595, livre decolar, venda de 120 com 10. 260, continua a aproximação, guarde pistão no 0 livre. Bom dia, aguarde, está com o trem embaixo travado no 260. Sandra 296, no solo as 3 4, chama o solo 1219. Frequency 1251. Até no desataque, me reporte um ponto de espera para ingresso. Gente, na torre agora é 198, decimal meia dúzia. Obrigado, senhor. Siga a União de Cabral. Acabado, passou, já ficou adulto, para ingresso que eu para pouso, parte da data. União de Cabral. Sente, União de Cabral, mantenha o setor reporte na vertical do farol de Itapuã. Farol de Itapuã, bravo. Romeu, Romeu Lima, continue our approach, stand by, runway vacated. Zero um quatro, completa a aproximação, torno no 8 meia dúzia. 8 meia. Tá 3 7 6, mantém o ponto de espera. Romeu Lima, clear to land, runway 17, wind 110 degrees, 11 knots. Perfeito, Juliette, está autorizado o voo local Salvador. Salvador, TGL em Vera Cruz, 1000 pés, restrito no corredor Axé. A decolagem da 17, curva à direita, 1935 controle, 18.6 a torre. 0151 no transponder. Ingressa então no corredor forte e a curva é pela esquerda. Um Boeing da Gol se aproximando, está no marcador externo. Após a passagem, o senhor irá cruzar o eixo da 10 após a passagem do Terra Bus e aposta na final. Sete, aposte quando o visual com o Boeing na final, corrigindo o Boeing. Passou o marcador externo, voa no 0, no 4, bem chegado. Voa no 0, no 4, usado pouso, pistão no 0, vento 1, 10 graus, com 0 nós. Livre, pouso, cabeceiro no 0, voa no 0 agora. Romeu, Romeu Lima, on the ground at 38, confirm your apron. Ameaça da Juliette. E alto, se botar nada, Juliette, voo no 260. Então, on the ground at 38, respect to apron 5.